Lawrence, da Arábia. Estrelando Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, José Ferrer, Anthony Quayle, Claudio Rains, Arthur Kennedy. E apresentando Peter O'Toole. He was the most extraordinary man I ever knew. Did you know him well? I knew him. Well, nil nisi bonum. But did he really deserve a place in here? Lord Allenby, poderia dizer algumas palavras sobre o Coronel Lawrence? O quê? Mais palavras? A revolta no deserto desempenhou um papel decisivo na campanha do Oriente Médio. Sim, mas a respeito da pessoa do Coronel Lawrence. Não, não, eu não o conhecia muito bem. Sr. Bentley, o senhor deve saber mais do que ninguém sobre o Coronel Lawrence. Sim, eu tive o privilégio de conhecê-lo e torná-lo conhecido no mundo. Ele era um poeta, um estudioso e um grande guerreiro. Obrigado. E ele era também, além disso tudo, o maior dos exibicionistas. Por favor, quem é o senhor? Meu nome é Jackson Bentley. Ah. Bem, quem quer que seja, ouvi seu último comentário e desejo protestar veementemente. Ele foi um grande homem. O senhor o conheceu? Não, senhor, não posso afirmar que o conheci. Mas uma vez tive a honra de apertar a mão dele em Damasco. Se eu conheci? Não, eu não o conheci. Ele exerceu um cargo de menor importância em meu estado maior, no Cairo. Michael George Hartley, this is a nasty, dark little room. That's right. We are not happy in it. I am. It's better than a nasty, dark little trench. And you're an ignoble fellow. That's right. Ah! Aí vem William Potter com o meu jornal. Aqui está ele. Obrigado. Você aceita um dos cigarros do Cabo Hartley? Oh! Saiu aí? Mas claro. Manchetes. Mas aposto como não publicaram no Times. Tribos beduínas atacam fortaleza turca. E aposto como ninguém neste quartel-general sequer sabe o que aconteceu. E nem mesmo se importa. Permita que eu acenda o seu cigarro, sim? Ótimo. Sr. Lawrence? Sim? É para o senhor. Obrigado. Se fizer isso muitas vezes, vai ficar em carne viva. Michael George Hartley, você é um filósofo. E o senhor um excêntrico. Isso dói para valer? Dói mesmo, não é? Bem, então qual é o truque? O truque, William Potter, é não pensar que vai doer. Ah, a propósito, se o capitão perguntar por mim, diga-lhe que eu fui conversar com o general. He's balmy. He's all right. Lawrence. You're supposed to be. Do you usually wear your cap in the mess? Always. You're supposed to be on duty, aren't you? Where are you going? Mustn't talk shop, Freddy, not in the mess. Matter of fact, I'm going for a powwow with the general. I'm not asking as your superior, Lawrence. I'm asking as the secretary of this mess. We don't want chaps in here who should be on duty. Where are you going, please? I must say, Lawrence. Sorry. You're a clown, Lawrence. Ah, well, we can't all rely on Tony. Sorry. It's an intrigue, and I do not propose to let an overweening, finicking, crass lieutenant thumb his nose in his general officer commanding and get away with it. It doesn't sound as though he'd be any great loss, sir. Now, don't try that, Triton. There's a principle involved. There is indeed. He's of no use here in Cairo. He might be in Arabia. He knows his stuff, sir. Knows the books, you mean? I've already sent out Colonel Brighton, who's a soldier. And if Brighton thinks we should send them some small arms, then we will. But what more do you want? There would be no question of Lieutenant Lawrence giving military advice, sir. By God, I should hope not. It's just that the Arab Bureau would like its own man on the spot, sir, to, To what? To make our own appraisal of the situation. Acho melhor eu lhe dizer. É a minha opinião, assim como do meu Estado-Maior, de que qualquer tempo gasto com os beduínos será tempo perdido. Eles são uma nação de ladrões de ovelhas. Eles atacaram Medina. E os turcos os transformaram em picadinho. Não sabemos disso, senhor. Sabemos que eles não a tomaram. Daí é uma exibição secundária. Se quiser a minha opinião, todo esse teatro de operações é uma demonstração secundária. A verdadeira guerra está sendo travada contra os alemães e não contra os turcos. Não aqui, mas no fronte oeste, nas trincheiras. Esse exército de beduínos, ou sei lá como chamam na verdade, não passa de uma demonstração secundária. As grandes coisas têm pequenos inícios, senhor. O Biro árabe quer uma coisa grande na Arábia. Se eles se levantam contra os turcos, o Biro pensa que eles vão ficar sentados quietinhos debaixo de nós quando esta guerra terminar? O Biro acha que o importante no momento, senhor, é ganhar a guerra. Não me diga meus deveres, senhor Dryden. Lawrence, senhor. Mande-me entrar. Bom dia, senhor. Continência! Se for insubordinado comigo, Lawrence, eu mandarei prendê-lo. São meus modos, senhor. Seus o quê? Meus modos, senhor. Parece insubordinação, mas não é realmente. Sabe, não cheguei à conclusão ainda se você tem maus modos ou se é apenas um estúpido. Eu tenho um problema, senhor. Cale-se! Sim, senhor. Parece que Biro Árabe acha que você pode ser-lhe útil na Arábia. Por que eu não posso imaginar? Você não me parece capaz de exercer convenientemente seus deveres atuais. Eu não sei tocar violino, mas posso fazer de uma pequena cidade um grande estado. O quê? Temístocles, senhor. Um filósofo grego. Eu sei que você teve educação esmerada, Lawrence. Consta isso em seu dossiê. Você é o tipo de pessoa que eu não suporto, Lawrence. Mas pode ser que eu esteja errado. Está bem, Bryden. Pode ficar com ele 1 mês e meio. Quem sabe? Talvez até o transforme no homem. Entre! Sim, o que é, Hawthorne? Comunicado da Marinha, senhor. O comboio estará em Port Said amanhã à noite. Com certeza. Sim, senhor. Parece não ter nenhuma artilharia, senhor. Mas tem que ter artilharia! Senhor, isto é uma espécie de expedição. Ele terá de chegar a Yembo, achar um guia, achar os árabes e voltar. Ele não pode fazer tudo isso em 1 mês e meio. 2 meses, então? 3. Está bem, 3. Agora, será que pode deixar-me trabalhar um pouco, Sr. Bryden? Obrigado, senhor. Eu gostaria de dizer que estou muito agradecido. Cale-se e saia daqui. Senhor. Como é que eu posso fazer uma guerra sem artilharia? Como é que conseguiu? Seria melhor perguntar por que me dei o trabalho de fazê-lo. Porque eu sou o homem indicado. Tenho minhas dúvidas sobre isso. Claro que eu sou o homem para a missão. Qual é a missão a propósito? Encontrar o príncipe Faisal. Ótimo. E quando eu encontrar? Descobrir que tipo de homem ele é. Descobrir quais são as intenções dele. Não falo das intenções imediatas. Isso é problema do coronel Brighton, não nosso. Eu estou falando das suas intenções gerais na Arábia. Ah, essa é nova. Onde eles estão? Em algum lugar a uns 450 quilômetros de Medina. Eles são beduínos hassemitas. Podem percorrer quase 100 quilômetros de deserto em um dia. Ah, obrigado, Trader. Vai ser divertido. Lawrence, somente 2 tipos de criaturas se divertem no deserto. Beduínos e deuses. Você não é nada disso. Ouça o que eu digo. Para homens normais, aquilo é uma fornalha ardente. Não, Trader. Vai ser divertido. É notório que você tem um estranho senso de diversão. Agora pode beber. Um copo. Não vai beber? Não. Só bebo quando você beber. Sou o beduíno. Diga a verdade. É um oficial britânico? Sim. Do Cairo? Sim. Não veio de camelo do Cairo? Não. Graças a Deus. São 1.300 quilômetros. Eu vim de barco. E antes? Da Inglaterra? Sim. Verdade? De Oxfordshire. É um país de desertos? Não. É uma terra fértil. De gente gorda. Você não é gordo? Não. Sou diferente. Primeiro levo você ao Sr. Faisal. Depois você dá ele para mim. Pegue agora. Comida beduína. Mas beduínos. Onde? Daqui até o acampamento do Sr. Faisal é território Arite. É, eu sei. Eu não sou Arite. Não. Azime, de Beni Salem. É. Põe o pé direito em cima, firme. Prenda ele com o pé esquerdo. Aí, quando estiver pronto para seguir, bata no ombro dele e diga... Hat, hat, hat. Ah. Hoje será difícil, mas amanhã montará bem. Acho que chegaremos ao Poço Matsurah amanhã. É? E do Poço Matsurah ao nobre acampamento do Sr. Faisal é mais um dia. Agora! Boa? Eu acho que sim. Este é o Poço Aritz. Os Aritz são um povo sujo. Turco? Beduíno. Quem é ele? Tafas! Ele está morto. Sim. Por quê? Este poço é meu. Eu também bebi dele. Você é bem-vindo. Ele era meu amigo. Aquilo? Aquilo. Esta pistola é sua? Não, dele. Dele? Minha. Então vou usar. Seu amigo era um azime de Beni Salem. Eu sei. Eu sou Ebony Alcalish. Ouvi falar de você. Então, o que o Azim estava fazendo aqui? Me levava para ajudar o príncipe Faisal. Você veio do Cairo? Sim. Eu já estive no Cairo, como estudante. Eu sei ler e sei escrever. Então, meu senhor Faisal, já tem o inglês com ele. É. Qual é o seu nome? Digo meu nome a meus amigos. Nenhum de meus amigos é assassino. Está zangado, inglês. Ele não era nada. O poço é tudo. Os azimes não podem beber em nossos poços. E ele sabia disso. Salam. Hap, hap, hap. Xerife Ali, enquanto os árabes combaterem tribo contra tribo, eles serão um povo muito pequeno. Um povo tolo, ganancioso, bárbaro e cruel, como você é. Vamos. Vou levar você até Faisal. Eu não quero sua companhia. Vadi Safra, fica um dia daqui. Você não a encontrará. E você morrerá. Eu vou encontrar. Com isto. Uma bússola militar. E se eu a levar? Você será um ladrão. E você não tem medo, inglês? Meu medo é problema meu. Verdade? Deus esteja com você, inglês. Pela Bois de Boulogne, apreciando aquele cenário, as garotas com seus comentários, ele deve ser um milionário. Você pode correr, correr, correr! Correr! Correr! Fui eu que quebrei a banca em Monte Carlo. Eu estava esperando você. Sabia que eu estava a caminho? Sabia que alguém estava vindo. Faisal me disse. Como ele soube? É. Bem pouco acontece no raio de 80 quilômetros de Faisal que ele não saiba. Essa é a verdade. Veio sozinho? Meu guia foi morto no poço Matsurah. Turcos? Não. Um árabe. Selvagens sanguinários. Aqui é Wadi Safra, não é? É, eles estão lá adiante. Mas espere um pouco. Qual é o seu nome e quem o mandou? Lawrence. Eu vim como assistente do Biro Árabe. Ah. E o que é para você fazer pelo Biro Árabe? Bem, é um tanto vago, senhor. Eu vim para apreciar a situação. Ah. Bem, isso não será difícil. A situação está simplesmente horrível. O moral dele, se é que já tiver, o que eu duvido, os turcos o tiraram em frente de Medina, com morteiros. Estão desaparecendo as dúzias todas as noites. E eu quero lhe dizer o seguinte. Onde quer que você esteja, esteja com quem estiver, é oficial britânico em serviço. E eis uma ordem. Quando entrarmos no acampamento, quero que fique com a boca fechada. Entende o que eu estou dizendo? Sim, senhor. Eu estou entendendo o que está dizendo. Você vai fazer a sua apreciação e voltar para... Oh, meu Deus. Não de novo. Eu disse a ele. Deus sabe que eu disse a ele. Rume para o sul, eu disse. Ainda estão ao alcance. Simplesmente não entende o que as armas modernas podem fazer. Quem é você? É o Tenente Lawrence, senhor. Assistente do Biro Árabe. Isto está uma enorme confusão, senhor. Teremos que nos deslocar para o sul. Sim, sim, coronel. 80 quilômetros ao sul. O senhor estava certo e eu estava errado. Agora vamos ter que cuidar dos feridos. Vocês podem cuidar deles em Yambo, senhor. Se eles chegarem até Yambo. Dificilmente poderão ir conosco. Não, eles têm que tentar alcançar Yambo. Tenente... Lawrence... O senhor entende, Tenente Lawrence. Meu povo não está acostumado com explosivos e máquinas. Primeiro as armas. E agora isto. Um cigarro. Eu não tenho, eu não fumo. Cigarro, Excelência. Vai embora. Por favor, Excelência, apenas um para dois. Jenkins! Orens, o senhor não tem criado? Não preciso de criado. Não? Podemos fazer de tudo. Acender fogueira, cozinhar, lavar roupas. Sim, de tudo. Eu não posso pagar. Vai ser muito bom, senhor. Eu não posso pagar. Declame então o que puder do Corão para receber ajuda. Deus sabe que existem alguns entre vocês doentes. Enquanto outros viajam pela terra em busca da recompensa de Deus, outros batalham pela causa dele. Declame, portanto, o que puder para receber ajuda e persista nas orações. Isso será o melhor e a mais rica recompensa na busca do perdão de Deus. Verdadeiramente, Deus é perdão e misericórdia. Saudações, Ali. Meu senhor. Xerife Ali. Tenente Lawrence, acho que já conhece o xerife Ali. Sim, meu senhor. E agora, Selim, o esplendor. Durante o esplendor do dia e a escuridão da noite, o senhor não se esqueceu de você e nem o desamparou. E certamente o futuro será melhor para você do que o passado. E no final o seu senhor o recompensará e você será satisfeito. Ora. Sim, coronel? Eu quero uma decisão, senhor. O senhor quer que eu recue para Yimbo? Bem, não está se saindo muito bem aqui, senhor. Eu lamento dizer isso, senhor, mas não podemos abastecê-los aqui. Podem nos abastecer através de Aqaba. Aqaba? Bem, se pudessem se manter em Aqaba, nós poderíamos abastecê-los. Mas não podem. Vocês poderiam. Prefere-se à marinha? Os turcos têm canhões de 305 milímetros em Aqaba. Pode imaginar o que isso significa? Sim, posso imaginar. Pode tirar isso da cabeça, senhor. A marinha tem outras coisas a fazer. Oh, sim. Proteger o canal de Suez. O único setor essencial deste front é e tem que ser o canal. Pode ver isso, senhor, sem dúvida. Sei que o canal é essencial para os interesses britânicos. Para nós, ele tem pouca importância. Eu quero lhe pedir para não falar assim, senhor. Os interesses britânicos e árabes são exatamente os mesmos. É possível. Ha! Ha! Palavra de honra, o senhor é muito ingrato. Recuem até Yembo e lhes daremos equipamento. Lhes daremos armas, orientação, treinamento, tudo. Armamento? Um rifle moderno para cada homem. Não, armamento. Artilharia. Iguais aos canhões dos turcos em Medina. Sim. Nos dê canhões e dispense o treinamento. Seus homens precisam mais de treinamento do que de canhões, senhor. Será que o inglês ensinará o beduíno a lutar? Nós ensinaremos, xerife Ali, a combater um exército moderno mecanizado. Dentro de... Sim, tenente. O que pensa de Yembo? Eu acho que fica muito longe de Damasco. Nós os levaremos para Damasco, senhor. Não se preocupe. Já esteve em Damasco, senhor Lawrence? Sim, senhor. É bonita, não é? Muito. Já chega, Lawrence. Sonho não o levará a Damasco, senhor, mas sim a disciplina. Ouça, a Grã-Bretanha é um país pequeno, bem menor que o seu. População pequena comparada com outros. É pequeno, mas é grandioso. E por quê? Porque tem armamento. Porque tem disciplina. Porque tem uma marinha e, por causa disso, os ingleses vão para onde quiserem e atacam onde quiserem. E isso os torna grandes. Certo. Senhor Lawrence, já basta. O tenente Lawrence, senhor, não é seu assessor militar. Mas eu gostaria de ouvir a opinião dele. Bolas, Lawrence. De quem é que você recebe ordens? Do senhor Faisal, na tenda dele. Lawrence está certo. Tanto ele como ele são homens preparados. Meu senhor, eu acho que seu livro está certo. O deserto é um oceano onde não há remos para remar. E sobre este oceano, os beduínos vão para onde querem e atacam onde querem. É assim que os beduínos sempre lutaram. Vocês são famosos em todo o mundo por lutarem assim. E é deste jeito que devem lutar agora. Ah, eu não sei. Eu sinto muito, mas está errado, senhor. Recuar até Yemo fará o levante árabe se transformar numa unidade desprotegida do exército britânico. O que significa isso para você? Lawrence, sabia que você é um traidor? Não, não, coronel. Ele é um jovem e os jovens são apaixonados. Eles devem dar sua opinião. Mas os mais sábios é que devem decidir. Eu sei que está certo. Muito bem, senhor. Quando vamos partir? Quanto antes, melhor. O senhor vai perder mais 50 homens esta noite. O senhor calcula tudo, mas fala a verdade. Eu lhe darei minha resposta amanhã e agora é tarde. O coronel Brighton pretende pôr meus homens sob o comando de oficiais europeus, não é? De fato é isso, senhor. E eu devo concordar, porque os turcos têm armamento europeu. Mas temo ceder. Eu faço constrangido. Os ingleses têm muita ambição por lugares desolados. Preocupa-me a ambição deles pela Arábia. Então o senhor deve dizer não. Você é inglês. Não é leal à Inglaterra? À Inglaterra e a outras coisas também. A Inglaterra e a Arábia juntas? E isso é possível? Creio que você é mais um daqueles ingleses amantes do deserto. Doughty, Stanhope, Gordon de Khartoum. Nenhum árabe ama o deserto. Amamos a água e as árvores verdes. Não existe nada no deserto. E ninguém deseja o nada. Ou será que você pensa que pode brincar conosco? Porque somos um povo pequeno, ignorante, ganancioso, bárbaro e cruel. Mas sabe, tenente, a cidade árabe de Córdoba já tinha 3 quilômetros de iluminação pública quando Londres ainda era uma vila. Sim. Vocês foram importantes. Isso há 9 séculos. É hora de ser importantes outra vez. E foi por isso que meu pai iniciou esta guerra contra os turcos. Meu pai, Sr. Lawrence, não os ingleses. Mas meu pai está velho. E eu... eu sonho com os desaparecidos jardins de Córdoba. Mas antes dos jardins terão que vir as lutas. Para sermos importantes de novo, precisamos da Inglaterra ou... ou? O que nenhum ser humano pode fazer, Sr. Lawrence. Precisamos de um milagre. Acaba. Por terra. Você está louco? Para atingir Acaba por terra, teríamos de atravessar o deserto Nefud. Isso mesmo. Não se pode atravessar o Nefud. Eu conseguirei se você conseguir. Você? É preciso mais do que uma bússola, inglês. O Nefud é o pior lugar que Deus criou. Eu não posso dizer nada do lugar, mas eu confio em mim. 50 homens. 50? E contra Acaba? Se os 50 homens atravessarem o Nefud, já serão 50 aos quais outros poderão se juntar. Disseram que os Oitates estão lá. Os Oitates são bandoleiros. Eles se venderão a qualquer um. Mas são bons guerreiros. Bons? Sim. Mas existe armamento em Acaba. Apontados para o mar, xerife Ali, não podem ser virados. Acaba não tem armas voltadas para o interior. Por uma boa razão. Ninguém pode se aproximar de Acaba por terra. Certamente os turcos nem sonham com isso. Acaba é ali adiante. É apenas uma questão de seguir. Você é um louco. And where are you going, Lieutenant? With 50 of my men. To work your miracle. Blasphemy is a bad beginning for such a journey. Who told you? Ali did. Why not you? You are falling back on Yantaza. Yes. Yes, I must. But I will spare these to you. Did Ali break confidence to tell me? Sheriff Ali owes you his allegiance, my lord. Yet you did not tell Colonel Brighton. No. But since you do know, we can claim to ride in the name of Faisal of Mecca. Yes, Lieutenant Lawrence, you may claim it. But in whose name do you ride? eles. Eles seguiram a gente, viu? Eles estavam aqui, eu agarrei eles. Por que estão aqui? Responda. Para servir ao senhor Oren, xerife. Isto é verdade, Oren. Eles desejam isso. Vocês nos seguiram. Receberam ordens para ficar. Não, xerife. Nosso camelo fugiu. Nós seguimos ele. E ele nos trouxe para sermos criados do senhor Oren. É o desejo de Alá. Blasfêmia! Não faça isso. Não, não, não, Oren. Esses não são criados. Eles são párias. Eles são proscritos. Estou avisando. Eles não servem para isso. Parece que servem. Podem seguir com a bagagem. Esses não são criados. Ai. São adoradores. Orens, um shilling por semana? Eu acho justo. Para cada? Não, isso é demais. Está bem. Eles vão trazer sorte para você. Alá protege os piedosos. Lá está a ferrovia. E aquilo é o deserto. Daqui até o outro lado, apenas a água que levarmos. Para os camelos, nenhuma água. Se os camelos morrerem, nós morreremos. E em 20 dias eles começarão a morrer. Não há tempo a perder então, não é? Chega! Eu estava meditando. Você estava dormindo. Sim. Não acontecerá outra vez. Cuidado. Você estava dormindo. Não acontecerá outra vez. Thank you. desperdício de água. Daqui para frente, vamos viajar à noite. E descansar quando estiver muito quente para viajar. Algumas horas cada dia. Por que não partimos agora? Não. Vamos descansar. 3 horas. Ótimo. Eu acordo você. Vamos descansar aqui? Não haverá descanso agora. Pouca água, Orense. Só do outro lado disso. E quanto existe disso? Não sei ao certo. Mas se houver muito, terá de ser atravessado antes que o sol desponte. O sol aqui malha como em uma bigorna. Nós conseguimos? Não, mas estamos fora da bigorna. Até que enfim, graças a Deus. Sim, graças a ele. Porém, não creio que você saiba o quanto você o tentou. Eu sei. Mas conseguiremos. Se Deus quiser. Quando chegaremos aos poços? Se Deus quiser, meio-dia. Então já conseguimos. Graças a Deus, Orens. Graças a Deus. Orens! Eldigazin. O que aconteceu com ele? Só Deus sabe. Por que não para? Para quê? Ele estará morto lá pelo meio-dia. Temos que voltar. Para quê? Para morrer com Gazin? Daqui a uma hora vem o sol. Em nome de Deus, compreenda. Nós não podemos voltar. Eu posso. Fique com eles. Saiba que se voltar, irá se matar. Gazin já deve estar morto. Saia da minha frente. A hora de Gazin chegou, Orens. Está escrito. Nada está escrito. Pois volte, então. Para que você nos trouxe aqui com sua vaidade blasfema? Hã? Inglês blasfemador. Acaba? Foi mesmo Acaba? Você não estará em Acaba, inglês. Volte, blasfemador. Mas você não chegará a Acaba. Eu estarei em Acaba. Isso está escrito. Aqui. Inglês! Inglês! Nada está escrito. Orens. Orens. É Lourenço? Farras. Lave. Farras. É Lawrence. Realmente, para certos homens, nada está escrito, a menos que ele escreva. É Lawrence, não. Apenas Lawrence. É Lawrence, é melhor. É. O seu pai também é Sr. Lawrence? Meu pai é Sir Thomas Chapman. Ele é um lord? Um tipo de lord. Então, quando ele morrer, você será um lord? Não. Ah. Você tem um irmão mais velho? Não. Mas então, eu não estou entendendo. O nome do seu pai não é Chapman? Ali. Ele não se casou com a minha mãe. Entendo. Desculpe. Isso quer dizer que você tem liberdade para escolher o seu próprio nome? Sim. Acho que tenho. Até Lourenço é melhor. Está bem. Vou aceitar a Lourenço. São as roupas de um xerife de Benivez. Muito bom. É uma grande honra. A honra é nossa. Salam, xerife. Eu posso? É claro. Salam. Salam. Salam. Ele, para quem nada está escrito, escreveu a si mesmo no Maclan. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. São boas para montar. Experimente. O que está fazendo, inglês? Não está vendo? Está sozinho? Quase. Você está com aquele bando de cães que está bebendo em meu poço? Seu. Eu sou Alda Ibutai. Eu ouvi falar em outro homem com esse nome. Outro? Que outro? O Alda de quem me falaram não precisava pedir ajuda para vigiar os seus postos. Oh. Ele deve ser um grande herói. Ele é. Ele não recusaria ajuda a homens que saíssem do grande deserto Nefud. Não recusaria. Não deve tratar-se de um outro homem. Lá vem a minha ajuda. Filho, que roupa é esta? Arite, pai. Mas que tipo de arite? Um Benivez, xerife. E ele é arite? Não, pai. Em inglês. Filho, eles estão roubando nossa água. Diga a eles que estamos indo. Diga a eles. Vá. Ha! Esvazie isso. Não esvazio. É Alda dos Oitates que ele fala. É Ali dos Arites quem responde. Arite. Ali. O seu pai ainda é ladrão? Não. Aldo está me confundindo com um dos seus miseráveis. Não, não há comparação. Na verdade, você se parece com o seu pai. Isso me lisonjeia. Você se lisonjeia facilmente. Conheci bem o seu pai. E conheceu o seu próprio pai? Alda! Somos 50. Vocês são dois. Que tal se matarmos vocês? Aí vocês comprariam uma briga com os Oitates. Vocês desejam isso? Nem os generais do Cairo, nem mesmo o próprio sultão deseja isso. Fale com seu filho. Espere, filho. Seria uma honra para eles. Eu apenas comecei a ensiná-lo. E o que está ensinando a ele hoje? A hospitalidade, Oitate? Não banque o esperto comigo, inglês. Quem é ele? Um amigo do príncipe Faisal. Oh. Então, vocês desejam minha hospitalidade? Sim. Ele fala por você? Nós a desejamos. Então está dada, se vocês aceitarem. Eu estou no meu acampamento de verão. Um lugar pobre. Bem, eu acho um lugar pobre. Alguns o acham maravilhoso. Amanhã talvez eu permita que os turcos comprem vocês, amigos de Faisal. Mas, jantem comigo. Jantem com o Alda, inglês. Jantem com os Eitats, Aritz. É um prazer que vocês... Chantem comigo em Wadi Rum! Bem, essa coisa que planejam contra Aqaba, que lucro esperam tirar disso? Nós faremos isso por Faisal de Meca. Os arites não lutam por lucro. Bem, se um homem deseja ser criado, xerife Ali, não pode encontrar um melhor amo que Faisal. Mas eu não sou um criado. Você permite que os turcos fiquem em Aqaba? Sim, e com muito prazer. Nós não planejamos tal coisa para Faisal. Não? Para a Inglaterra, então. Para os árabes. Os árabes? Os Oitates, Agelis, Rualas, Benisarques, esses eu conheço. Eu até já ouvi falar nos Arites. Mas os árabes? Que tribo é essa? Eles são uma tribo de escravos. Servem aos turcos. Bem, nada representam para mim. Minha tribo é a Oitat. E que só trabalha por lucro. Que trabalha ao prazer de Alda. E o prazer de Alda é servir aos turcos. Servir? E eu sirvo? É o que serve que recebe dinheiro. Eu sou Alda Ibutai. Alda é servil? Não! Alda Ibutai é servil? Não! Eu carrego 23 ferimentos, todos feitos em batalha. 75 homens eu já matei com minhas próprias mãos, em combate. Eu disperso, eu queimo as tendas dos inimigos. Eu tomo suas ovelhas e rebanhos. Os turcos me pagam uma fortuna. Mesmo assim, eu sou pobre. Porque sou como um rio para o meu povo. Isso é servir? Não. E agora parece que Alda envelheceu e perdeu o gosto pelo combate. Sorte sua você dizer isso em minha tenda, sua velha raposa. Entretanto, é uma velha raposa que os turcos não conseguem comprar. E por que eles iriam me querer? Não. Eu lhes direi quanto eles me pagam e vocês me dirão se isso é o salário de um criado. Eles me pagam todos os meses 100 guinéus de ouro. É isso? 150 guinéus, Alda. Quem lhe disse isso? Tenho orelhas compridas. E uma língua comprida também. 150. O que é isso? Uma ninharia. Uma ninharia que eles tiram de um grande cofre que eles têm. Em Aqaba. Aqaba? Onde mais? Vocês me perturbam como as mulheres. Amigos, temos sido tolos. Alda jamais irá a Aqaba. Não. Por dinheiro. Não. Ou por Faisal. Não. Nem para expulsar os turcos. Ele irá simplesmente por prazer. Sua mãe o concebeu de um escorpião. Que Deus seja o seu instrumento! Aqaba! Esteja convosco. Deus esteja convosco. Deus esteja convosco. Deus esteja convosco. Thank you. assim, acabar. Amanhã vamos entrar e conquistá-la. Acha que conseguiremos? Sim. Se estiver certo sobre o armamento. Ele matou. Ele morre. Este é o fim de Akaba. Um dos nossos homens matou um dos homens de Alda. Por quê? Roubo, a velha rixa, não importa o porquê. Ali! É um ferimento antigo. Não vim aqui para assistir a um banho de sangue tribal. É a lei, Orange. A lei diz que o homem deve morrer. Se ele morrer, isso satisfará os Oeitates? Sim. Xerife Ali, se nenhum dos homens do Sr. Alda ferir qualquer dos seus, isso satisfará os Arites? Sim. Então eu cumprirei a lei. Eu não tenho tribo. E ninguém ficará ofendido. Cassim. Você fez isso. Bem, Orange. O que aborrece o inglês? O homem que ele matou foi o mesmo que ele salvou do deserto. Ah, estava escrito então. Ainda bem que deixamos isto com ele. Foi uma execução, Lawrence. Não há desdouro nisso. Além do mais, foi necessário. Você deu a vida e a tomou. Os escritos continuam seus. O milagre foi conseguido. Flores para o conquistador. Ah. Tributo para o príncipe. Flores para o homem. Não mereço nada disso, Ali. O que então? Não sei. Obrigado. Meu Deus, eu amo este país. O que é isso? Não há ouro em Acaba! Nenhum cofre grande! Eu encontrei, vem! É uma pena. Ali, mande uma mensagem para Iembo. Diga para Faisal conseguir barcos de qualquer tipo e trazer o exército árabe aqui para Acaba. Depressa. E você? Eu vou contar para os generais no Cairo. Sim, através do Sinai. Vamos. Sinai? Sim. Mas com esses? Eles estarão bem comigo. Ouça, Ali. Se qualquer de seus homens chegasse ao Cairo e dissesse que conquistamos Acaba, os generais ririam. Entendo. No Cairo você vai tirar essas roupas engraçadas. Você vai usar calças e contar histórias sobre a nossa crueldade e frieza. E aí eles acreditarão em você. Você é um ignorante. Não existe ouro em Acaba. Nenhum ouro. Nenhum cofre grande. E Alda veio a Acaba pelo ouro? Eu vim por prazer, como você disse. Mas ouro é honroso. E Orens prometeu o ouro. Orens mentiu. Veja, Alda. A coroa da Inglaterra promete pagar 5.000 guinéis de ouro a Alda Ibutai. Assinado na ausência de Sua Majestade por mim. Em 10 dias, eu voltarei com ouro. Com ouro, com armas e com tudo. 10 dias. Vai cruzar o Sinai? Por que não? Moisés fez isso. E você vai levar as crianças? Moisés levou! Moisés era um profeta. E também um amado de Deus. Ele disse que havia ouro aqui. Ele mentiu. Ele não é perfeito. Lord, can we not rest? I told you no rest till they know that I have Acaba. You two slept in beds. Farage? Doubt? With sheets? Tomorrow, the finest sheets in the finest room in the finest hotel in Cairo. I promise. That it shall be so, Lord. Thank you. Olhem. Uma nuvem de fumaça. Não, senhor, é areia. Minha bússola. Não importa. Seguiremos para o oeste. Assim devemos chegar lá. Rumo ao oeste. Orens, por que o senhor caminha? Por que, senhor? Orens, por que, senhor? Há lugar para dois. Não há razão para isso. Orins, veja. Está tudo bem, Farage. Está tudo bem. Chegamos, senhor. Vai levá-lo aí dentro, senhor? Sim. Vocês? Para onde você pensa que vai, Mustafa? Nós estamos com sede. Senhor Lawrence, não? Sim. Vocês estão indo ao bar dos oficiais, senhor? Sim. Não pode levá-lo lá dentro, senhor. Com que ele pensa que está aparecendo? Não, não, vocês têm que sair. Vocês não podem ficar aqui, não podem. Vamos, saiam, saiam. Saiam, saiam. Nós queremos dois copos duplos de limonada. Mas este é um bar de oficiais britânicos. Fique tranquilo, não somos racistas. Lawrence! Você perdeu o juízo? Não. Por acaso, ainda não perdi. Ora, escute aqui, Lawrence. Vá saindo daqui, sim? Vamos, saia. Livre-se deles. Tire... Põe este aqui para fora. Vamos botá-los para fora. O que está havendo? É o Lawrence, senhor. Limonada com gelo. Bem, agora explique-se. Conquistamos Aqaba. Conquistaram Aqaba? Mas quem? Nós conquistamos o nosso lado desta guerra. Os sujos conquistaram. Nós. Ele gostou da sua limonada. Quer dizer que os turcos se foram? Não, eles ainda estão lá, mas sem as botas. Prisioneiros, senhor. Nós os fizemos prisioneiros, toda a guarnição. Não é verdade. Matamos alguns. Muitos, na verdade. Eu farei melhor da próxima vez. Houve muitas mortes de um lado e de outro. Eu juro por tudo como é verdade. É tudo inteiramente verdade. Não é possível. Sim. E eu consegui. É melhor falar com Allenby. General Allenby? É quem está no comando agora. Bem, já é um passo na direção certa. Mas primeiro eu quero um quarto, com uma cama e lençóis. Sim, sim, é claro. Para ele. Certo. Quero uma cama para você também, não? Eu vou ver Allenby primeiro. Ele me receberá. Acredito que sim. Faça isso, então. Acho que devo fazer a barba. É melhor. E é melhor vestir calças também. Indisciplinado. Impontual. Desleixado. Vários idiomas. Conhecimento de música, literatura, conhecimento... Você é um homem interessante, não há dúvida sobre isso. Quem lhe mandou conquistar Aqaba? Ninguém. Senhor. Senhor. Então, por que conquistou? Aqaba é importante. Por que é importante? É a rota turca para o canal. Não é mais. Eles estão vindo através de Beersheba. Eu sei, mas já avançamos até Gaza. E daí? Daí isso deixou Aqaba por trás à sua direita. E então? E ficará mais atrás ainda à sua direita quando invadir Jerusalém. Eu vou invadir Jerusalém? Vai. Muito bem. Aqaba fica atrás à minha direita. Isso ameaçaria Larish e Gaza. Mais alguma coisa? Sim. Aqaba está ligada a Medina. Não acha que devemos expulsá-los de Medina agora? Não. Acho que o senhor deve deixá-los lá. Você agiu sem ordem, sabia? Os oficiais não devem usar sua iniciativa às vezes? Isso, na verdade, é muito perigoso. Sim. Eu sei. Sabe mesmo? Sim. Estou promovendo ao major. Não acho que seja uma boa ideia, senhor. Não lhe perguntei. Eu quero que você volte. Continue com seu trabalho. Não. Obrigado, senhor. Por que não? Bem, eu... deixe-me ver. Eu matei duas pessoas. Isto é, dois árabes. Um era um garoto. Isso foi... ontem. Eu conduzi a areia movediça. O outro era um homem. Isso foi... antes de Aqaba. Sim, foi. Eu tive de executá-lo com minha pistola. E eu não gostei nada do que senti, senhor. Isso é natural. Não. foi outra coisa. Pois muito bem, que sirva de advertência. Não, foi outra coisa. O que foi, então? Eu senti prazer. Tolice. Tolice nervoso. Está cansado. Que negócio é esse vir vestido desse jeito? Teatro amador, hein? Ah, sim, senhor. Totalmente. Deixe-me ver esse chapéu ou coisa parecida. Que acessório fascinante eles usam. Como acha que eu ficaria num destes, Harry? Ridículo demais, senhor. Tome, pode ficar. O que eu estou tentando dizer é que não creio que seja o indicado para essa tarefa. É mesmo? O que você acha, Dryden? Antes dele ter feito, senhor, eu diria que a missão era impossível. Brighton? Eu sei o que ele pensa. Acho que devíamos recomendar uma condecoração, senhor. Acho que não veio ao caso qual tenha sido o motivo dele. Foi um brilhante feito militar. Senhor Perkins? Senhor? Vamos tomar um drink, senhores. Senhor? Ouviu o que foi dito, senhor Perkins? Sim, senhor. O que você pensa disso? Achei maravilhoso, senhor. Bom trabalho. Obrigado, senhor Perkins. Sim, senhor. Vamos? É um homem sagaz, senhor. Não, mas percebo quando uma coisa é boa. Isso é justo, sem dúvida. Through to Jerusalem. I must concentrate, not dissipate. Club. You know better? Like Claudius. And you fight like saints. We should do very well indeed, shouldn't we? Calma, senhores, por favor. Trago alguma coisa para bebermos. Certamente, senhor. Eu estou aqui a convite do Major Lawrence. Tracy, vamos até lá fora, sim? So you'll hold down the Turkish Desert Army. Yes. With 1,000 Arabs. 1,000 Arabs means 1,000 knives. Delivered anywhere, day or night. It means 1,000 camels. That means 1,000 packs of high explosive and 1,000 crack rifles. We can cross Arabia while Johnny Turk is still turning round. I'll smash his railways. And while he's mending them, I'll smash them somewhere else. In 13 weeks, I can have Arabia in chaos. You are going back, then? Yes. Of course, I'm going back. Bem, se podemos ver, os turcos também podem. Se perceberem que estão usando 4 divisões para expulsar um punhado de bandidos, eles se retirarão. Eles não vão se retirar. A Arábia faz parte do império deles. Sabem que se saírem agora, nunca mais vão poder voltar. E quem vai poder? Ninguém poderá. A Arábia será dos árabes agora. Pelo menos foi isso que eu disse a eles. E é o que eles pensam. E por isso estão lutando. Certamente. Só desconfiam de uma coisa. Que nós os deixaremos expulsar os turcos e em seguida tomaremos posse. Eu disse que isso é falso. Que não temos ambições na Arábia. Nós temos. Eu não sou político, graças a Deus. Temos alguma ambição pela Arábia, Dryden? Pergunta difícil, senhor. Eu quero saber, senhor, se posso lhes dizer em seu nome que não temos ambições na Arábia. Mas certamente. Duas mil armas pequenas não são suficientes. Preciso de 5. Certo. Dinheiro. E tem que ser em moeda. Eles não gostam de papel. Certo. Instrutores para os canhões Lewis. Certo. Mais dinheiro. E quanto mais? 25 mil agora, muito mais depois. Dryden. Pode se arranjar, senhor. 2 carros blindados. Certo. Artilharia de campo. Certo. Vou lhe fornecer todas as coisas que puder, major, pois sei que as usará. Parabéns e obrigado. Obrigado por sua hospitalidade, senhores. Meus parabéns, Lawrence. Parabéns. Parabéns. O senhor vai fornecer realmente artilharia a eles? Eu estava pensando nisso. Vai ser bastante difícil recuperar tudo depois. Se lhes der artilharia, vai torná-los independentes. Então não posso dar artilharia, não é mesmo? O senhor é quem decide. Não, não sou eu. Tenho de obedecer ordens, graças a Deus. Não como aquele pobre diabo. Ele está andando em círculos. Espero que não estejamos também. Por favor, amigo. De quem é essa bagagem? Do príncipe Faisal. O senhor não é o príncipe Faisal, por acaso? Não. E o conhece? Ele é meu amo. Sou criado dele. O senhor sabe ler? Eu sou o dono do Correio de Chicago, mas trabalho também para vários jornais da América. Foi o que eu entendi pela sua carta, Sr. Bentley. Pois não? Onde posso encontrar o Major Lawrence? Foi para isso que veio até aqui? Não, não foi só para isso, não, senhor. Bem, Sr. Bentley, encontrará o Major Lawrence com o meu exército. Ah, é isso que eu queria saber, senhor. Onde posso encontrar o seu exército? Eu não sei. Semana passada, ele estava perto de El Hira. Hira? É, sim. Trata-se de uma viagem bem longa. Sabe andar de camelo? Não, eu nunca tentei. Use uma mula. Avoid Malal. The Turks are there. In Malal now? They move fast. They do. But not so fast as we do, you will find. Myself, I am going to Cairo, as you know. Yes. There is work for me there of a different kind. Yes. I understand you've been given no artillery. That is so. You're handicapped. It restricts us to small things. It's intended to. Conhece o General Allenby? Cuidado com o Allenby. É de escapulir fácil. Como disse? É um homem esperto. De escapulir fácil. Muito boa. Eu, sem dúvida, terei cuidado com ele. O senhor está sendo muito, muito simpático. Alteza, nós americanos já fomos, em certa época, uma colônia e nos sentimos naturalmente solidários com os povos de qualquer lugar que lutam por sua liberdade. Isso é muito bom. E também meus interesses são iguais aos seus. Eu quero que me conte sua história. Eu preciso muito de uma história para contar. Ah, agora o senhor está falando turco, não é mesmo? Bem, Sr. Bentley, eu lhe darei um guia e uma carta. E antes de sair daqui, o que deverá ser breve, eu vou dar alguns fatos e números por escrito ao senhor. Certamente já sabe que estamos destruindo as ferrovias turcas. Eu sei, senhor. Major Lawrence is in charge of all this, is he? My army is made up of tribes. The tribes are led by the tribal leaders. Well, your people do think very highly of Major Lawrence, though. Oh, yes. And rightly. In this country, Mr. Bentley, the man who gives victory in battle is prized beyond every other man. One figure I can give you from my head, because it never leaves my head. Saiba que, desde que nós começamos esta campanha há 4 meses, já tivemos 37 feridos e 156 mortos. O senhor pode notar a grande desproporção entre mortos e feridos. Sim. 4 vezes mais. Isso porque, quando há muitos feridos para serem transportados, nós mesmos matamos. Não deixamos feridos para os turcos. Quer dizer? Quero dizer que não deixamos feridos para os turcos. Para eles, não somos soldados, somos rebeldes. E os rebeldes, feridos ou não, não são protegidos pela Convenção de Genebra. E são tratados com dureza. Com dureza? Do modo mais cruel que possa imaginar. Entendo. Os que aprisionamos, Sr. Bentley, estão sendo tratados até que os ingleses possam levá-los embora, de acordo com a convenção. Eu gostaria que divulgasse isso. Sim, senhor. E isso é influência do Major Lawrence? Por que o senhor pensa assim? Bom, é que eu soube lá no Cairo que o Major tem horror à carnificina. É exatamente isso. Para o Major Lawrence, a misericórdia é uma paixão. Para mim, é uma questão de boas maneiras. O senhor pode julgar qual razão é a mais adequada. And now, perhaps... Oh, sure, sure. Thank you, sir. Do you think you'd be able to manage the letter? I'll do everything I have said, Mr. Bentley. If you will tell me truly the nature of your interest in my people and Major Lawrence. It's very simple, sir. I'm looking for a hero. Indeed. You do not seem a romantic man. Oh, no. But certain influential men back home believe that the time has come for America to lend her weight to the patriotic struggle against Germany and Turkey. Now, I've been sent to find material which will show our people that this war is... enjoyable? Well, hardly that, sir. But to show it in its more adventurous aspects. You are looking for a figure who will draw your country towards war. All right. Yes. Lawrence is your man. Puxa, eu nunca tinha visto um homem ser morto à espada. Por que não tira uma foto? Bem que eu gostaria. Como está você, Orange? Não! Eu saí nisso! Hã? Você tirou o retrato dele? Sim. Você está arriscando a sua vida muito depressa. Está aí uma companhia muito agradável. Alda. Ele é um pouco antiquado. Ele acha que essas máquinas roubariam as suas virtudes. Ele julga você uma espécie de ladrão. Está tudo bem se eu puder tirar o seu retrato. Está bem. Muito bem. Então caminhe. Sim, senhor, a sexta, ótimo. Esta pilhagem precisa parar. É o costume. É roubo. E roubo faz ladrões. Eu não diria isso, Aldo. É o pagamento deles, coronel. Pagamento? É, os soldados ingleses não são pagos. Eles não vão para casa quando são pagos. Não estão livres para ir. Bem, há um outro grupo que vocês viram pela última vez. Eles voltarão. Ele disse que eles voltarão. É verdade? Não este ano, Lawrence. Ouça, Lawrence, quantos homens você acha que deixou? 200? Menos. Bem, então... Eu disse que eles voltarão. Está muito ferido? Eu não estou ferido. Não sabia? Eles só conseguiram me matar com uma bala de ouro. É para crianças. Eu resolvi aprender de novo. E o que está aprendendo com isto? Política. Vocês vão ter democracia neste país? Vocês vão ter um parlamento? Eu lhe direi isso quando tivermos um país. Será que respondi bem? É, você respondeu sem dizer coisa alguma. Isto é política. Você aprende rápido. É que tenho um bom professor. É... Como é que está o ferimento? Bem. Antes de eu voltar para o conforto, que será sem dúvida um grande prazer para mim, posso lhe fazer duas perguntas bem francas? Eu gostaria de ouvir suas perguntas francas, Sr. Bentley. Primeira, na sua opinião, o que este povo espera ganhar com esta guerra? Eles esperam ganhar a liberdade. Hã? Liberdade. Eles esperam ganhar a liberdade. Nasce um deles a cada minuto. Eles vão conseguir, Sr. Bentley. Eu vou conseguir para eles. A segunda pergunta. Ah, bom, eu queria lhe perguntar... Major Lawrence, que atração o deserto exerce sobre o senhor pessoalmente? É limpo. Muito bem. Está aí uma resposta esclarecedora. Será que eu posso tirar um último retrato de despedida? Dei a Murray Todd duas lâmpadas por isto. Um relógio por duas lâmpadas. Uma troca justa. Justa? Eu roubei ele. Thank you. lixo. Eu tenho que encontrar alguma coisa honrosa. Honrosa? Sim. O ano está se acabando, Brighton. Eu preciso encontrar alguma coisa honrosa. Você pode explodir o meu trem. E o que você vai fazer agora? Ah, agora eu vou para casa. Eles levarão meus brinquedos. Eles levarão os meus brinquedos, está vendo? O Major Lawrence vai combater neste inverno. Mas você conseguiu o que queria, por isso vai para casa. Não é isso? Mas é claro. Quando o Lawrence conseguir o que ele quer, ele irá para casa. Quando você conseguir o que você quer, você irá para casa. Oh, não, eu não irei, Alda. Então você é um tolo. Talvez. Porém, não sou um desertor. Agradeça a Deus, Brighton. Porque ele o fez tolo, mas lhe deu também uma cara de tolo. Você é um rato descarado. É melhor eu ir, Orange, antes que eu me suje com o sangue de um tolo. É o mesmo que falar com uma parede. Bem, o que vai fazer agora? O que poderá fazer? Seguirei para o norte. É isso que Allenby quer, não é? Allenby queria o exército árabe atrás de Dera. Então é para lá que eu o levarei. Diga a Allenby para se apressar. Ou chegaremos a Dera antes que ele chegue a Jerusalém. Não é mesmo? Farage, o trem. Senhores. Esconda-se, meu amigo. Detonador. Está bem, traga outro. Perdão, Orens. Temos muito tempo, traga outro. Farraj! Farraj! O que aconteceu? Um detonador! Um detonador! Orens, ele não pode montar, veja. Se eles o pegarem vivo, sabe o que farão com ele. Daúde vai ficar zangado com o senhor. Farraj, cumprimente-o por mim. O que faremos agora? Vamos para o norte. Convite? O que você quer que eu faça, Ali? Que solução você tem? Well, he hasn't won tenth so many men, sir. He's lied, in fact. Yes and no. He doesn't claim to have done anything he hasn't done. Then there is an out of North army. No, sir. He has lied about that. Any idea why? It's his army, I suppose. It's Prince Faisal's army. Do you think he's gone native, Harry? No. He would if he could, I think. Not my line of country, this, sir. Well, it doesn't matter. I'm just curious. What matters is I believed it. The Turks believe it. They're offering £20,000 for him. Good heavens. Yeah. Shouldn't say he'd long to live, would you? Well, whatever else, sir, he's a brave man. Surely, surely. If he's still going north with 50 men, he doesn't lack guts. I wonder if they'd offer that much for me. What about next year? Will they still come back? Well, I wouldn't be surprised. They think he's a kind of prophet. They do, or he does. Posso falar agora? Sim. Mais um fracasso desses e você acabará sozinho. Não estou me incluindo nisso. E eu não incluo os demais. Digamos que eles amem você. Mas uma razão para você ser sensato com eles. Dar a eles alguma coisa que possa ser feita. Mas você não, não. Eles têm que remover montanhas, têm que caminhar sobre a água. Isso mesmo. Isso mesmo. Quem é você para saber o que deve ser feito? Se tivéssemos feito o que você achava que podia ser feito, teríamos recuado para Iembo e nada mais. Tudo que eu peço para eles fazerem pode ser feito e pronto. Eles sabem disso e você não sabe. Você pensa que eu sou qualquer um, Ali? Pensa. Meus amigos, quem andará sobre as águas comigo? Quem irá comigo para Dera? Dera está bem guardada. Vai levar 20 contra 2 mil? Eu irei sozinho, se for preciso. Por quê? Porque eu disse aos generais ingleses que a rebelião árabe estaria em Dera quando ele estivesse em Jerusalém. Ou quem sabe você está aqui pelos generais ingleses. Quem disse isso? Boatos. Isto não é uma discussão. Ora, uma discussão. Esta tarde eu levarei a rebelião árabe para Dera, enquanto os árabes discutem. Orens, você pode se fazer passar por árabe numa cidade árabe? Sim, se um de vocês me emprestar suas roupas sujas. Isso é loucura. O que é que você está querendo? Algum modo de me anunciar. Seja paciente com ele, Deus. Não está vendo como eles estão olhando para você? Vamos. Calma, Ali. Eu sou invisível. Alto! Continue. Alto! Continue. Você e você. Não. Ishi. E ela? Você. Você. E ela? E ela? Você tem olhos azuis. Eu disse que tem olhos azuis. Sim, senhor. Você é europeu? Sim, senhor. Quantos anos tem? 27, senhor. Eu acho. Eu acho. Parece mais velho. Você tem tido muitas experiências. Mas tem um rosto interessante. Eu estou rodeado por gado. Eles não diferenciam um rosto interessante da barriga de um porco. Eu já estou em Dera há 3 anos e meio. Se tivesse me mandado para o lado escuro da lua, eu não estaria mais isolado. Você não tem a menor ideia do que estou falando, não é mesmo? Não, senhor. Você tem? Não. Isso seria sorte demais. Onde se feriu assim? É antigo, senhor. Não, não. Isto é recente. Você é um desertor. Não, não, senhor. Sim, você não. É um desertor. Mas de que exército? Não que isso importe agora. Um homem não pode viver sempre num uniforme. A sua pele é muito bonita. Batam nele. Essa! Durma. Durma. Coma. Coma. Você tem um corpo. Como os outros homens. Depois durma. Está melhor? Bem melhor. Você tinha razão. Descanse, descanse. Você nunca aprende? Ah, eu aprendi, sim. Eu vou embora. Por quê? Por quê? Céus. Por quê? Acho que cheguei ao fim da minha resistência. E ao fim da revolta árabe? Eu não sou a revolta árabe. Eu não sou nem árabe. O homem pode ser aquilo que quiser. Você disse. Sinto muito. Eu pensei que fosse verdade. Você provou isso. Ouça, Ali. Ouça. Este sou eu. Que cor é esta? Este sou eu. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. O homem pode fazer aquilo que quiser. Você disse. Ele pode. Mas ele não pode querer o que quiser. É isto aqui que decide o que ele quer. Você deve saber muito bem. Eu podia ter dito qualquer coisa a eles. Eu podia ter contado quem eu sou. Eu podia ter dito a eles onde vocês estavam. Eu tentei. Qualquer um faria isso. Bem, eu sou qualquer um. Eu vou voltar e pedir ao Allenby um trabalho que qualquer um possa fazer. Allenby está em Jerusalém. Irei em várias etapas. Você? Ah, sim. Bem devagar. Ouça, Ali. Acho que vejo um jeito de ser apenas normal e feliz. Posso levar isso? Não está limpo. Não, mas é quente. E estes? Você os liderou até aqui. Não se preocupa com eles? Lidere-os você. São seus. Confie em seu povo. E deixe-me voltar para o meu. Fred, não se esqueça dos 405. Certo. Ei! Eu posso ir com vocês? Oh, é uma honra, senhor. É um prazer voltar. É, soubemos que estava de volta. O que estava fazendo lá? Onde? Ah, Arábia. É, sim, senhor. Pouca coisa. Época ruim do ano. Como estão indo aqui? Estamos nos ajustando muito bem, senhor. Construímos uma quadra de tênis. Isso é bom. Eu vou ter que ir lá em cima. Essa é emprestada. Alguém roubou a minha. Beduínos miseráveis. Sim, eu acho que sim. Fico contente pela quadra de tênis. Ele deve ter sofrido um bocado. Bom dia. Oh, bom dia, senhor. É bom estar de volta. Eu acredito que sim. Pode acreditar, é verdade. Olá. Bom dia. É para você entrar direto. Orens. Ou é Major Lawrence? Senhor. Bem, general, eu vou deixá-los. O Major Lawrence, sem dúvida, tem informações a respeito do meu povo. e suas fraquezas e a necessidade de mantê-lo fraco para o bem da Inglaterra. E para o bem da França também, é claro. Não podemos esquecer os franceses. Eu já disse, senhor, não existe tal tratado. Sim, general, o senhor mentiu corajosamente, mas não convenceu. Eu sei que esse tratado existe. Tratado, senhor? Ele mente melhor que o senhor. Mas também pudera, general, ele é quase árabe. Você não sabe realmente? Então, que diabo é isto? É meu pedido para ser retirado da Arábia, senhor. Por que razão? Você não ouviu a respeito do Tratado Sykes-Picot? Não. Mas posso imaginar. Não imagine. Conte-lhe. Bem, o senhor Sykes é um funcionário público inglês. Monsieur Picot é um funcionário público francês. O senhor Sykes e Monsieur Picot se reuniram e concordaram que, terminada a guerra, a França e a Inglaterra repartam o Império Turco, incluindo a Arábia. Eles assinaram um acordo. Não um tratado, senhor. Um acordo nesse sentido. Deve haver honra entre ladrões, mas não há entre políticos. E não vamos fazer demonstração de indignação. Você talvez não soubesse, mas certamente já suspeitava. E se nós mentimos, você disse meias mentiras. E um homem que diz mentiras, como eu, meramente esconde a verdade. Mas quem diz meias mentiras, se esquece onde colocou a verdade. A verdade é que eu sou um homem comum. Pode ficar certo disso, Dryden. E eu quero um serviço comum. Esse é o motivo da minha renúncia. É pessoal. Pessoal? Sim, senhor. Pessoal? Você é um oficial da ativa. E acontece que um oficial é importante. Pessoal, você está louco. Não. E se não se importar, eu não quero ficar louco. É por isso que quero sair. Ouça aqui, Lawrence. Vou fazer um grande avanço até Damasco, dia 16 do mês que vem, e você faz parte disso. Será que não entende? Você é uma peça importante do grande avanço. Eu não quero fazer parte do seu grande avanço. E quanto aos seus amigos árabes, e eles? Não tenho amigos árabes. Eu não quero ter amigos árabes. Afinal, o que você quer, Lawrence? Eu já lhe disse. Eu quero apenas meu quinhão comum de humanidade. Lawrence. Sim. Nada. Desculpe ter interrompido, senhor. Ah, está tudo bem. Obrigado, Sr. Dryden. Obrigado, senhor. Por que não nós... Suas costas estão sangrando. Quer um médico? Não. O que foi que aconteceu? O que está vendo lá dentro? Nada. Ora, vamos! Nada, verdade. Nada demais. Ele está em apuros? Espero que sim. Todos estamos em apuros. A vida é um vale de lágrimas. Só me informe se ele estiver em apuros. Eu tenho interesse nele. Eu tenho direito. Que direito? Já leu meus artigos? Eu fiz daquele rapaz um herói. Quando a guerra terminar, esse rapaz poderá ser o que bem entender. Sim. Neste momento, ele quer ser outra pessoa. Pode me deixar passar? É. Vá embora, Dryden. Vá embora. Você está sempre fugindo, não é? Bom, eu vou falar uma coisa. O que está vendo lá é um pequeno conflito de temperamentos. Sem dúvida alguma, um deles é meio louco. E o outro totalmente inescrupuloso. Acredito que seu nome vai estar na boca de todos. Será popular. Para saber quem foi Allenby, só se procurarem no museu. Você é o homem mais extraordinário que já conheci. Deixe-me em paz. O quê? Deixe-me em paz. Coisa mais medíocre para se dizer. Eu sei que não sou comum. Não é o que estou dizendo. Está bem, eu sou extraordinário. E daí? Poucas pessoas são predestinadas, Lawrence. É uma coisa terrível para um homem ter de se acovardar. Está falando por experiência? Não. Está imaginando, então? Suponha que esteja errado. E por quê? Nós dois sabemos que estou certo. Sim. Bem, afinal... Eu disse sim. Dia 16? Você pode ir. Eu lhe darei muito dinheiro. Artilharia. Não posso. Eles não virão por dinheiro, não os melhores deles. O motivo será Damasco. Eu darei Damasco a eles. É tudo o que quero. Tudo o que o senhor quer é alguém segurando os turcos, certo? Mas eu darei Damasco a eles. Chegaremos lá antes de vocês. E quando a conquistarmos, iremos mantê-la. You can tell the politicians to burn their bit of paper now. Fair enough. Fair? What's fair got to do with it? It's going to happen. Eu vou querer bastante dinheiro. Todo o que precisar. Não é bastante. Os melhores deles não virão por dinheiro. Virão por mim. You take no pictures of us. It's not for you, Sheikhout. It's for Major Lawrence. He doesn't mind having his picture taken. He doesn't mind at all. Well, there's only one orange. Já esteve com o Major Lawrence depois que ele voltou? Esteve. Ele mudou, não é? Não. Ah, eu acho que sim. Está um homem diferente, eu diria. O que aquele general turco fez com ele em Deraa? Ele continuou o mesmo homem depois de Deraa. O mesmo homem. Humilhado. O que o general inglês fez a ele em Jerusalém? Não sei. Pergunte a ele. Perguntei. O que ele disse? Ele riu. E mandou reunir os arites aqui. E me ofereceu dinheiro. E você aceitou? Não. Mas muitos aceitaram. São meus guarda-costas. Não há um só homem cuja cabeça não esteja a prêmio. A minha cabeça também está a prêmio. Mas esses são assassinos. Você sabe que os sheiks enforcarão esses homens. Esses homens são meus. Orens, esses monstros não sabem nada sobre a revolta árabe. Você, Kitan de Alepo. Xerife! Para onde seguimos? Damasco, xerife. Sim, mas por quê? Xerife, por Orens. Você comprou essa escolha? Comprei metade dos homens, Ali. Mas é diferente. Esses não são homens comuns. Não quero homens comuns. Ha! Ha! Damasco! Very well, gentlemen. The cavalry's gone through Masril and Deraa. Very good, by the way. Very good indeed. Now, your turn. Well, if the enemy's retreating in any kind of order, which we'd better assume... Certainly. He can't be further than this Mallard place. In which case, I can have him within range by 0900 hours tomorrow. Splendid. Agora, sua vez. Bem, este é o último apoio de infantaria subindo agora, senhor. Mas a Malude, poderíamos chegar com os fuzileiros lá por volta de quarta. Bem, por hora isso dá. O que importa são as armas. Entendido. Mais pergunta? Esse exército árabe à direita, senhor, de que consiste? Cavalaria irregular, senhor. Cerca de 2.000. E onde estão agora? Só se pode saber se estiver com eles. Então vá até lá, Harry. Eu quero saber. Sim, senhor. Encontre-os, Charlie. Encontre-os. Que Deus ajude os homens que estão debaixo daquilo. São turcos. Deus os proteja. Bem, ele está com o freio entre os dentes, senhor. Favorável? Mais do que isso, senhor. Ele está, sem dúvida, com o freio entre os dentes. Eu lhe digo, senhor, acho que ele chegará a Damasco antes que nós. A menos? A menos? Bem, há uma coluna turca na frente dele, junto de Masril. O que os turcos têm em Masril? Uma brigada, senhor. Onde será que estão agora? Sem prisioneiros. Damasco, Orens. Orens, isto não. Contorne. Damasco, Orens. Damasco. Sem prisioneiros. Orens. Esta era uma Vila Tower. Talan! Talan! Prisioneiros! Sem prisioneiros! Ha! Orange! Orange! Orange! Major! Major Flores! Meu Deus! Santo Deus! Isto surpreende, Sr. Bentley. O senhor certamente sabe que os árabes são um povo bárbaro. Bárbaro e cruel. Quem senão eles? Quem senão eles? Ah, seu homem podre. Vamos. Deixe-me tirar o seu retrato podre. Irá para os jornais podres. Foram apanhadas ontem à noite, Orange, em Damasco. Damasco! Leve-as ao xerife Ali. Diga a ele. Lembre a ele. Allenby está em Damasco? Perto. Diga isso ao xerife Ali. Não estão maduras? Continência, general! Apresentar armas! Em frente! Marcha! Lawrence está por trás disso, senhor. Lawrence. A cidade toda está cheia de bandeiras árabes. Há quanto tempo? Um dia e uma noite, senhor. Estão aqui há um dia e uma noite. Ocuparam a cidade, senhor. Eles conseguiram. Ele instalou seu quartel-general na prefeitura. E o que mais, além da prefeitura? Companhia telefônica, correio, usina de força, hospitais, corpo de bombeiros, tudo, senhor. Eles se denominaram o Conselho Nacional Árabe. E estão lá, na prefeitura. Bem, eles são seus protegidos, Harry. O que acha que devemos fazer? Vamos expulsá-los de lá, senhor. E rápido. O que você acha, Dryden? Somente se o senhor quiser provocar um levante de grandes proporções. Bem, o que então? Quando o príncipe Faisal chegará a Damasco? Dentro de 2 dias em trem especial. 2 dias? 2 dias, foi o que você me pediu. Não pode mantê-lo fora por mais tempo. Não é o bastante? Sim. Eu diria que sim. Ouça, senhor, não podemos fazer nada. Por que não? Geralmente é melhor. Arranje qualquer coisa para bebermos. Sim, senhor. Todos os soldados devem permanecer no quartel até segunda ordem. Sim, senhor. Senhor, e os grupos técnicos em particular? O mesmo para todos. Sim, senhor. Os médicos também, senhor? Eu creio que sim, Harry. Os médicos também. diga isso! Você não vai dizer de novo! Eu digo e repito! Eu não me vendi! Eu não me vendi! Você se vendeu! Aqui, nós não somos Arites nem Oitates, nem qualquer outra tribo, mas árabes, do Conselho Árabe, trabalhando para o príncipe Faisal. Ele me insultou. O xerife Ali disse que os telefones estão sob os cuidados dos Oitates e que eles pararam de funcionar. Isto é verdade, Alda. Eles não funcionam. Não funcionam porque não têm eletricidade. A eletricidade está sob o controle dos Arites. Ah! Se responder, haverá uma carnificina. É você que vem me falar de carnificina. Peço perdão. Alda Ibutai. Humildemente. Humildemente, Arit. Sim, humildemente. Isso é um novo truque. Por que não há eletricidade? Eu estive lá naquela usina elétrica, Orens. Tem três grandes máquinas. Ele quer dizer geradores. Isso. Um deles está queimando. São todos incrivelmente grandes, mas inúteis. Assim são todas as máquinas. Deixa queimar. Para que precisamos de telefones? A necessidade é absoluta. Precisamos de engenheiros ingleses. Não! Se chamar engenheiros ingleses, estará chamando o governo inglês. Se chamar... Orange, começou um incêndio. Onde? No distrito de Insib. Esse distrito não tem importância. Mas poderá se alastrar. Em nome de Deus, use o corpo de bombeiros. Nós tentamos, Orange, mas não adianta. A água não tem força. Então vão ter que carregá-la. Um rual não carrega água. Para que mais eles servem? Ouviremos todos os pedidos esta tarde. Esta tarde! Depois da guerra, vou me dedicar à pesca. Acho que devemos fazer alguma coisa, senhor. É o esporte de um velho. O senhor é um velho? Tudo que posso dizer, senhor, é uma responsabilidade pesada. Desculpe, senhor. Talvez seja a lâmpada. Não, senhor. É a força. Estão saindo, senhor. É isso mesmo. Um maravilhoso bando de mendigos. Deixe isso, Torrens. Venha comigo. Ir pra onde? De volta! Eu conheço o seu coração. O que é? É isto aqui? Eu lhe digo, isto é nada. Será o sangue? Pois eu lhe digo, o deserto já secou mais sangue que você possa imaginar. Eu rezo para que eu não volte a ver o deserto. Que Deus me ouça. Você virá. Existe apenas o deserto para você. E quanto a você, Ali? Não. Vou ficar aqui e aprender política. Não é uma ocupação sadia. Eu não pensava nisso quando conheci você. Você se esforçou tanto para nos dar Damasco. Foi para isso que eu vim. E depois? Significou alguma coisa? Sim. Muito. Ele é seu amigo. Tira a mão de mim. Ele gosta de você. Não, eu o temo. Então por que você chora? Se eu gosto dele, o temo. Como ele deve temer a si próprio, já que se odeia. Tire as mãos de mim! Oi, Tati. Oh. Então você ainda não é de todo um político. Ainda não. Bem, esses truques são novos. E eu sou um cachorro velho. Graças a Allah! Vou lhe dizer uma coisa. Ser árabe vai ser muito mais difícil do que pensa. Harit! Em todos esses anos, como oficial médico, nunca tinha visto nada parecido. Isto acontece dentro da jurisdição do Conselho Árabe. Sinto muito, senhor. Ante as circunstâncias, acho que deve assumir imediatamente. Em quaisquer circunstâncias, o senhor deve obedecer ordens. Não, senhor. Eu me recuso. Procure se controlar. Agora vá até a prefeitura para ouvir o que eles dizem. Nós fizemos o que pudemos nos hospitais civis. Mas esqueceu-se do hospital militar turco? Sim. Ele tem 600 leitos. Tem quase 12 mil turcos feridos lá. Todos eles são responsabilidade do seu precioso Conselho Árabe. E como está? Água. Isso é ultrajante! Ultrajante! Ultrajante! Seu rato nojento! Meu amigo Orens, se posso chamá-lo assim. Meu amigo Orens. Quantos homens reivindicam o direito de usar esta frase? E com que orgulho? Ele anseia pelo verde de sua terra natal. Anseia ver os chalés góticos de Surrey, não é mesmo? Em sua imaginação, ele já pesca trutas e todas as atividades de um cavalheiro inglês. O senhor está me descrevendo, não o coronel Lawrence. Você foi promovido a coronel. Foi? Para quê? Aceite o título, coronel, para ser gentil. Como coronel, você terá uma cabine só sua na Casa dos Barcos. Não. Obrigado. Então, Deus o ajude. Não há mais nada aqui para um guerreiro. Realizamos trocas, trabalho de velhos. Os jovens fazem guerras. As virtudes da guerra são as virtudes dos jovens. Coragem e esperança no futuro. Os velhos fazem a paz. E os vícios da paz são os vícios dos velhos, desconfiança e cautela. Tem de ser assim. O que eu lhe devo não pode ser avaliado. A usina de força, a companhia telefônica, estas eu cedo. Vou ficar com as instalações de bombeamento. Se assim proceder, não haverá água, senhor. Aceitarei qualquer assistência técnica. Em consideração, o senhor irá arriar sua bandeira. Não vou arriar minha bandeira e, se seus homens tentarem isso, meus homens resistirão. Tem algum homem ainda, senhor? O bastante para isso. É o tipo de coisa que causará um incidente muito grave. Eu estou certo de que seu governo não deseja comparecer à conferência de paz na condição de agressor. Ei! É Lawrence, não é? Bem, eu posso cumprimentá-lo, senhor. Só quero dizer que consegui isso, senhor. Não nos vimos antes? Creio que não, senhor. Não, não, senhor. Eu me lembraria disso. Todo o mundo sabe que o Conselho Árabe assumiu o poder em meu nome. Eles não têm poder, senhor. É ilusório. Ilusões podem ser muito poderosas, particularmente quando tomam esta forma. O mundo está encantado com a imagem de Damasco libertada pelo exército árabe. Comandado, desejo lembrar, senhor, por um oficial britânico. Ah, sim. Acontece que Orense é uma espada de dois gumes. Estamos igualmente interessados em nos livrar dele, não estamos? Eu que pensava que era um homem duro, senhor. O senhor é apenas um general. Eu deverei ser rei. Com licença, senhor. Bem? Bem? Parece que teremos uma estação de água inglesa ostentando a bandeira árabe. Acha que valeu a pena? Não é assunto meu. Graças a Deus sou um soldado. Sim, senhor. É o que vive dizendo. O senhor parece ser o arquiteto-chefe deste compromisso. O que acha de tudo? Eu, Alteza? No todo, eu gostaria de ter ficado nos poços Tunbridge. bem, senhor. Indo para casa. Estamos indo para casa. Thank you.